apaixonar. Me fala qual é o seu perfume, e ainda hoje eu vou comprar. Tô sentindo minha vida tão sem cheiro, e eu já sei qual quero dar. Não quero ser precipitado, ou muito menos te assustar, mas é nesse teu sorriso que meu beijo quer morar. E nas curvas do seu corpo, invadindo a contramão, rodar de frente com seu peito, isso é esse coração. E conheci o amor te olhar, tava quase congelando, você veio pra esquentar. E conheci o amor, e ele me fez ver que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você. Lucas Fernandes, falando de amor. Me fala qual é o seu perfume, e ainda hoje eu vou comprar. Tô sentindo minha vida tão sem cheiro, e eu já sei qual quero dar. Não quero ser precipitado, ou muito menos te assustar, mas é nesse teu sorriso que meu peito quer morar. Nas curvas do seu corpo, e batendo a contramão, botar de frente com seu peito, isso é esse coração. E conheci o amor só de te olhar, tava quase congelando, você veio pra esquentar. E conheci o amor, e ele me fez ver que eu voei tempo demais, deixa eu colar em você. E conheci o amor só de te olhar, tava quase congelando, você veio pra esquentar. E conheci o amor, e ele me fez ver, deixa eu pousar em você.